Louvizes, 4 anos após a inauguração da primeira fase do Complexo Desportivo Lagar da Beira, ou seja, a inauguração do sintético, e neste momento estamos aqui para inaugurar os balneários e bancadas. E para tal é o momento ideal, ano em que o clube faz os seus 40 anos de existência. Estes mesmos balneários já foram utilizados no decorrer da época finda. Neste momento já podemos dar o verdadeiro nome de Complexo Desportivo, embora consideramos que o mesmo ainda está inacabado. Existem alguns detalhes e algumas melhorias a fazer. Como podemos todos constatar, é um bom campo de bola, bons balneários, dignos desse nome de balneários, e um bom bar, que está em baixo, para quem quiser visitar, embora esteja um pouco desarrumado, mas temos um bar razoável. Não esquecendo o Ex Libres, que é o parque de lazer que temos ali à nossa direita, onde iremos almoçar de seguida. Mas nós que já corremos todos os recintos esportivos do Distrito de Coimbra, ainda não encontramos nada igual ao que... Se fosse hoje, talvez pensaríamos de maneira diferente. Mas o mais importante é que quando o homem sonha, a obra nasce. Foi mais ou menos nestes termos que esta obra nasceu. Há 8 anos atrás, dando a cara e pondo-nos debaixo do fogo como ninguém, trabalhando arduamente, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E o nosso entusiasmo foi crescendo, e a nossa coragem também, com o apoio de entidades, instituições, empresas e particulares, e várias conjugações em que uma direção consistente esteve à altura dos acontecimentos.